Início da emissão de hoje, quarta-feira, de Bom Dia Antena Web para os R.E.M. Olá, olá, bom dia, muito, muito bom dia. Eu sou o Diamantino Teixeira e até bem perto das 11h40 vou estar na sua companhia em mais uma emissão de Bom Dia Antena Web. Daqui a pouco já lhe trago os destaques para o Canal 1 e Canal 2 da sua Rádio Antena Web. Digo-lhe, no entanto, que a partir do dia 20 do corrente mês vai surgir aqui na sua rádio um novo canal. Chama-se Antena Best. Um canal mais direcionado para a juventude, mas que ainda assim pode ser visitado por todos. Antena Best. Já sabe, então a partir do dia 20 deste mês, está no ar. Previsão do estado de tempo para o dia de hoje, quarta-feira, 8 de junho. Assim, o Instituto Nacional de Meteorologia prevê para hoje céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se com alguma nuvolosidade ou neblina matinal, até meio fim da manhã, e com nuvens lá mais para o interior norte a partir da tarde. O vento esse será de um modo geral fraco. As temperaturas não são grande coisa, mas ainda assim é o que se pode arranjar. Para Faro e Setúbal, 23 para Porto, ou antes, Lisboa e Coimbra, assim é que está correto. E 21 para o Porto. Vamos de novo à música, para ouvir já de seguida os Roxy Music e depois Supertramp. Joyfully, oh, playfully. Estivemos então nesta emissão de Bom Dia Antena Web com os Roxy Music e ainda os Supertramp. Vamos prosseguir agora para lhe trazer os destaques da programação do Canal 1 da sua rádio. Assim, vamos então dizer-lhe que às 5 da tarde aqui na sua rádio Antena Web às 5 da tarde dizia há uma hora de sucesso. Confira o top 3 da Antena Web. As três músicas melhores classificadas no nosso top. Isto para ouvir no Uma Hora de Sucesso às 5 da tarde, hoje aqui na sua rádio Antena Web. Agora fica uma informação que também é importante e que tem a ver com o Portugal de Les Les, que hoje e de hoje a 8 dias não estará em antena. Fica então a saber que hoje e de hoje a 8 não haverá Portugal de Les a Les, assim como Voo Noturno esta sexta e também para a outra. Depois do Portugal de Les a Les, que não vai haver de facto, Joana Santos traz-lhe mais um momento de música calma. A partir então das 11 da noite, Joana Santos com Quarto Andamento. Já lhe trago as novidades para o Canal 2, para já a voz de Bonnie Tyler. It's a heartache, nothing but a heartache. Hits you when it's too late. Hits you when you're down. It's a fool's game. Nothing but a fool's game. Standing in the cold rain, feeling like a clown. It's a heartache. Nothing but a heartache. We'll be right back. Depois de Bonnie Tyler, já estamos de regresso, agora para lhe trazer os destaques para o canal 2 da sua Rádio Antena Web. Assim, no canal 2 da sua Rádio Antena Web, começo por lhe destacar ouro e platina. Na emissão de hoje, a disco dos anos 80. Convidámo-lo a juntar-se a nós na semana que antecede o verão. Vamos então recordar a disco dos anos 80. No programa Ouro e Platina. Às 22 horas há de novo Noite de Espetáculo. A não perder, às 22 horas, Noite de Espetáculo, hoje com a música toca a música reggae, para ouvir logo mais em Noite de Espetáculo. Em Noite do Espetáculo, então, às 22 horas, a música reggae. Depois, vamos continuar para terminar e começar bem o dia, bem calminhos. De novo com a música bem calma, no programa Serenamente. E pronto, são estes os destaques para o seu canal 1 e canal 2 da Rádio Antena Web. Vamos ficar já de seguida com a música Resistência. Não sou o único. As trevas se abrirem, vais ver o sol brilhará. Estivemos assim com a música portuguesa nesta emissão de Bom Dia Antena Web. Os Resistência, Não Sou o Único. Aqui fica mais uma vez a previsão do estado do tempo para o dia de hoje, quarta-feira. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê para o dia de hoje céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se com alguma neblina até meio da manhã. E também com algumas nuvens lá mais para a tarde no interior norte do país. Máximas previstas para Faro 26, Lisboa 23 e Porto 21. Fica também mais uma vez o alerta de que logo mais não haverá, tal como de hoje, a 8 dias, não haverá, dizia, às 9 da noite, o Portugal de Les a Les. Emissão de Bom Dia Antena Web fica também por aqui. Estamos mesmo no final da emissão de hoje. Emissão para quarta-feira, 8 de junho. Seleção musical, apresentação e realização deste vosso amigo Diamantino Teixeira. Últimos sons para o Rio Grande. Os Rio Grande. História do Zé Passarinho. Abraços para eles, abraços e beijinhos para elas. Até amanhã, se Deus quiser. Bom dia! Nem por dó, nem por esmola.